Então vamos para mais um Download News. Estou aqui com o Fred, o Fernando, o Rick e o Diego. Olá, pessoal. Olá. Olá. Então, Download News de número 21, né? Antes da gente falar dos lançamentos da semana e as notícias, no último domingo, né, tivemos aí o Spike Video Games Awards 2008, que é uma grande premiação aí, recente, né, mas de grandes proporções aí, que tenta trazer um pouco de glamour, assim, pra essas premiações, né, cara? Parece um pouco, assim, com um VMA, no sentido de um grande espetáculo e tal. Esse ano, inclusive, foi apresentado pelo Jack Black, tiveram bandas tipo Weezer, Foo Fighters, sabe? Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre os vencedores, né, de cada categoria aí. Então vamos lá. O melhor jogo independente foi o World of Goo, que também deve ser o jogo mais pirateado, né, porque até a última vez que a gente viu, de todas as cópias de World of Goo, cerca de 93% eram piratas. Uau. Então... Nossa. Mas é um bom jogo. O melhor shooter é o Gears of War 2, olha vocês. Sim, sim. O melhor jogo de ação-aventura é GTA 4. O melhor jogo de Xbox 360 é o Gears of War 2. O melhor jogo de Wii é o Boom Blocks. O melhor jogo de PS3, Little Big Planet, né, cara? Muito bom aí. Ganhando, aí, inclusive, né, de Metal Gear Solid 4. Porque, né, foi muito GTA. Não, mas GTA não é exclusivo, né? Acho GTA foi em segundo lugar. Na frente do Metal Gear Solid ficou Resistance 2 também. O melhor jogo de PC, Left 4 Dead, olha só, grande surpresa aí, né, velho? Compramos, yes. Bill, a gente avisou pra todo mundo. E se isso te animar a comprar, nós precisamos de um Bill. Melhor trilha sonora original, Metal Gear Solid 4. Melhor trilha sonora, de modo geral, Rock Band 2. Melhor performance por uma atriz feminina, Debbie May, as Meryl Sue Verber. Meryl é um Pokémon, né? Ah, não, de Metal Gear, né, cara? Meryl. Tipo, a atuação dela. Meryl. Perfeito, cara. Atuação brilhante. Melhor performance pra uma atriz feminina é a Debbie May West, como a Meryl, né, de Metal Gear Solid 4. Melhor performance de um ator masculino foi o Michael Holly, como Nico Bellic, de GTA 4. Ah, cara, Nico Bellic é muito legal. Ah, cara, ele é muito legal, velho. É um personagem que você gosta dele, ele, né, velho? É tão simpático, é, né? É muito. Tipo, ele tá matando e pisando e atropelando e você adora ele, velho. Melhor jogo multiplayer, novamente, Left 4 Dead, né, velho? Poucos aí ia ganhar dois prêmios. Melhor jogo de corrida, Burnout Paradise. Melhor jogo de música, Rock Band 2, né, velho? Já não era surpresa aí. Melhores gráficos, Metal Gear Solid 4. Melhor jogo portátil, Professor Layton and the Curious Village, né? O jogo de Adventure lá do DS. Melhor jogo de esporte, é o Shaun White Snowboarding. Olha só. O mico que ele pagou lá na E3, valeu, né, valeu alguma coisa, né? Valeu. Então, melhor jogo de luta, Soul Calibur 4, né? Não tem tanta concorrência aí, provavelmente só de Tekken mesmo. Pô, mas Smash Brawl, velho. Dragon Ball Z, também, né? Burst. Melhor RPG, Fallout 3. O estúdio do ano é o Media Molecule, que é o estúdio do Little Big Planet, né? E jogo do ano... GTA 4. Vamos sobre GTA 4 aí. É, não era surpresa, né, cara? É, realmente, né, velho? GTA mereceu aí. É o mais bem avaliado do ano. Tá muito merecido aí. Mais uma vez, antes dos lançamentos, vamos para o nosso... A batalha ficou entre Gordon Freeman, Cormano, Donkey Kong e Drácula. Ficou decidida da seguinte forma: em quarto lugar, Drácula, com 15% dos votos. Que droga, velho. Como é possível o Drácula perder? O Drácula faz nada, cara. O imortal, ele sempre perde, né, velho? Se é imortal, ele vai morrer horrivelmente. Vai, né, cara? Terceiro lugar, Cormano, com 17. Ah, como assim? Não classificou, tadinho. Não, cara, não acredito que o Drácula perdeu pra esse Cormano, velho. Ah, o Cormano é muito mais hardcore. O Cormano, ele veste rosa no Velho Oeste, velho. Isso é alguma coisa. É, ele é muito macho. Então não adianta o lugar. Ficou o macaco pelado com gravata. Também conhecido como Donkey Kong. É. Com 26% dos votos. Primeiro lugar, né, de se surpreender, o Gordon Freeman com 40%. Merecido, né, dos... Agora, uma das batalhas mais esperadas, né? Acho que é a mais competida. Competida não, digo, com personagens de peso até agora. Entre o Leon, a Jill, o Kratos e o Lucario. Para os que acham que tá sendo aleatório, assim, a gente... Nossa, vocês colocaram tantos personagens, deviam balancear esse melhor. É porque qualquer pessoa que disputasse contra o Kratos ia perder, fato 1. E qualquer personagem de Resident Evil se classificaria, fato 2. Então, para um personagem de Resident Evil não se classificar e nós não temos uma segunda fase com 15 personagens de Resident Evil, a gente teve que colocar dois em uma só batalha para que um deles perdesse contra o Kratos. Em primeiro lugar, né? Então, não é surpresa para ninguém. Kratos com... Eu acho que foi pouco, acho que podia ser maior. Apenas 55% dos votos. Em último lugar, Lucario, com 8% dos votos. E agora, que é a meio que foi disputada até entre os dois personagens de Resident Evil. Votaram na Jill em segundo lugar com 19% dos votos, ganhando do Leon com 17% dos votos. Eu votei no Leon. Eu também. E a última batalha dessa semana foi entre a Alex do Half-Life, o Magus do Chrono Trigger, Marcos Gears of War e Ocelote do Metal Gear. E em último lugar nós temos a Alex com 14% dos votos. Ah, se ferrou. Terceiro lugar, o Marcos de Gears of War com 26% dos votos. Segundo lugar, o Magus. E é o Magus, 7. Toma! Em primeiro lugar, lógico, o Chalachasca, o Ocelote. Cara. Ocelote for the win, cara. Votei nele, isso aí. Lalelu leilou, cara. Na rua. Então vamos finalmente para os nossos lançamentos de semana, né? Mais uma semana magra aí nos lançamentos, mas algumas coisas de interesse. Para Xbox 360 e PS3, nós temos o Rise of the Argonauts, que foi desenvolvido pela Liquid Entertainment, está sendo publicado pela Codemasters, que pra mim só fazia jogo de carro até então, mas enfim. E assim, esse jogo ele não está recebendo notas muito boas, o que é uma pena. A premissa dele é foda, porque assim, é um RPG, tem como base aquela lenda do, tipo, o mito, né, mito grego do Jasão e os Argonautas, sabe? Não. Isso não é nome de uma banda? O Jasão lá, que é o rei grego lá, ele vai buscar a flecha dourada lá, a seta dourada pra ressuscitar a esposa dele, e aí ele monta o Argo, né, que é o navio dele, e os Argonautas são o Hércules, a Pan, Aquiles, Atalanta e dentre outros aí. Mas isso aí mulher... é o primórdio da Liga da Justiça, cara. É verdade, olha só, a primeira Liga da Justiça. O Superman é o mito do Hércules, tipo, cara, cuspido, fraga, encarnado, de verdade. É. Tanto pra Wii quanto pra PS2 essa semana, nós temos o lançamento do Rock Band 2 saindo agora pros dois consoles. Demorou um pouquinho, né? De Wii, World Jong Party, Summer Sport 2 Island Sport Party e Calvin Stucker Rednecks Jamboree. Pra PSP nós não temos release essa semana. Pra Nintendo DS nós temos Neopets Puzzle Adventure, Mystery PI Portrait of a Thief, Dreamer Horse Trainer. Puta que pariu. Não, a Dreamer tá seguindo os passos da Imagine, né? Imagine, né? É o concorrente. Lógico, pô, né? A diferença é que um está acordado outro do outro. Do exatamente. A gente vem inventar o em coma, né, cara? aí eles fazem os jogos mais psicodélicos possíveis, saca? Pra colocar assim. Tipo... Dreamer, Puppy Trainer também, Australia Zoo Quest, Learn Math e Candence Cane Candy Factory. Pra PC nós não temos nenhum também. Vale lembrar também que a semana, não é de um jogo, mas de um periférico PS3 está sendo esperado aí, que é o teclado wireless que você vai plugar no seu DualShock. Nossa, cara, ficou muito estranho aquilo. É muito bizarro, né, velho? O controle aumenta 20 vezes de tamanho. Eu acho que você não vai usar isso enquanto você estiver jogando, né, velho? É pra você ligar quando você estiver na home ou sei lá. É ótimo pra você poder, por exemplo, escrever em browsers, assim, de internet, se você estiver usando. Muito bom. É ótimo pra você botar na sua bicicleta também. Também, né? Olha isso, que legal. Vamos então para as nossas notícias da semana, né? E já que nós falamos da VGA, eu tenho uma notícia aqui que o Kojima deu uma entrevista na VGA, onde ele falou um pouco sobre o filme de Metal Gear, né, que foi negado ao Uwebo. Coitado. Coitado. Uma pena. Como assim? E assim, né, ele deu uma entrevista pra Collider e o Kojima, ele disse que o filme de Metal Gear Solid, tá evoluindo lentamente, e ao ser perguntado quanto ele estaria envolvido no filme, ele disse que não vai assumir a cadeira de diretor, mas que ele vai estar bastante mesmo envolvido no projeto, que é uma boa coisa, né, cara? Que é normal, né, que Metal Gear por si só já é praticamente um filme, né, cara? Pois é. Aí rola o medo, né, cara? Se o Metal Gear te passa tão bem essa experiência cinematográfica, perguntam, pra que fazer um filme? Exatamente. Pra fazer dinheiro, óbvio. Não, beleza. Tirando a motivação financeira. E fato 2, será que vai funcionar como um filme? O Kojima ainda disse que há uma possibilidade de um novo jogo ser lançado junto com o filme e os dois se complementarem, né? Isso já foi feito algumas vezes com pouco sucesso, assim. Não, tipo, foi sempre horrível, cara. Como exemplos, podemos citar o Matrix Reloaded e o Enter the Matrix, que apesar de eu, como fã incondicional de Matrix, joguei ele até o fim, mas é uma bosta. Não, deixa eu ver, a Alone in the Dark 5 era pra lançar junto com pois o filme. Pois é, né? Deu meio errado. Isso é uma merda, né? É. Eu acho que Metal Gear não precisa de um filme. Não precisa, ele é, né, velho? Ele é tão bom, ele é tão cinematográfico, e se colocar um filme, acho que só vai foder as coisas. Por mais que você pense assim, cara, nossa, um filme, né, cara? Eu quero ver o jogo virar um filme na tela, ver ali atores, né? Tipo, um fetiche, né? De todo gamer, assim. Só que, cara, você tem que pensar, não, velho, não, não vale a pena. Porque as chances de estragar são tão altas, o que você vai ver no quesito desenvolvimento de personagens, história mesmo, detalhes de história, jamais vai poder ser tão detalhado no filme quanto é no jogo, sabe? Então nunca vai ficar no mesmo nível. Nunca! Se for fazer um filme baseado já na história de alguns jogos, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter fome. Ah, mas não é assim que aconteceu, É mesmo, né, cara? Por outro lado, o Kojima, eu acredito que ele seja um dos gênios da nossa indústria de entretenimento. Ele pode revolucionar o mundo das adaptações de filme, de jogos, né? E criar a primeira adaptação realmente boa aí. Eu espero. Já que é inevitável, né? Já que ele vai estar envolvido, vamos torcer pro melhor, né, velho? Então, o que poderia fazer, na verdade, já como ele tá querendo lançar um jogo junto, fazer um filme-jogo, talvez não ser um prequel do outro. E eles se complementarem. Vai lá então, Fred, próxima notícia. Saiu agora há pouco, né, tipo, o trailer de God of War 3, né, tava extremamente aguardado. Saiu na VGA, né. Mais uma vez, eu repito a mesma crítica que eu fiz pro teaser dele, né, que desgraça, velho, 15 segundos, sabe, pô, velho, tinha que fazer uma coisa maior, sabe. Mas realmente o gráfico tá bem legal, né, cara. Tá. Não, beleza, o gráfico tá legal, mas, sabe, Final Fantasy 13 também tá com um gráfico legal, entendeu? Podia ter mostrado mais, cara, eu acho que isso não... Não, é tipo, uau, vai ser o primeiro trailer com gameplay do jogo. Cara, eu fiquei satisfeito. Tava esperando um teaser, né, com gameplay, e eu tive um teaser com gameplay e eu fiquei satisfeito, sinceramente. O meu ponto, né, o trailer em si, cara, é que assim, né, fã, né, fã acha problema onde não tem, acha, sabe, de ícone onde não tem, né, você já sabe, né, essa história toda. E tem um cara na internet que ele tá, tipo, defendendo a tese, diz ele que ele percebeu que quando aparece o título God of War nas nuvens do final, o off de God of War vira um 6, o O dele, por, sabe, um instante muito curto. É como se fosse 6F. E aí diz ele que isso pode ser um indicativo de que ele vai lançar no dia 6 de fevereiro, entendeu? Não. Nossa, cara. Se tivesse tão próximo, eles já tinham anunciado, velho. Eles têm o departamento de marketing, sabe? Eles não podem chegar, tipo assim, dia 5 de fevereiro, eles falam, amanhã vai lançar. Se tivesse tão próximo, eles teriam mostrado mais coisas, sabe? Não, exatamente, né? Tipo, parece que tá bem no início mesmo, precisa ter mostrado tão pouco, né, velho? Acho que no final de 2009, no mínimo. Não sei, cara, mas, entendeu? O negócio é que boatos falam alto, né? Então já tem... fóruns e gente... tipo, já tem gente fazendo a pré-venda, né? Espera, cara. Vai lá, Fernando. Próxima notícia aí. Próxima notícia aqui, então, né? Um garoto, ele teve seu Xbox 360 roubado, né? Ah. Ele estudava nesses colégios de internato, onde todo mundo mora lá no colégio e tudo mais, né? Que nos Estados Unidos é comum ter a faculdade, aí tem, tipo, a área de dormitórios, assim, né? Pra estudantes. É, tá? Exatamente. Ah. Ele ficou... Puta que pariu, roubaram meu 360, né? Eu vou chorar e... Errou, né, cara? Polícia. Só que ele viu que não roubaram o controle. Ele tinha o controle wireless. Então ele pensou, por que não, né? E decidiu tentar conectar o controle com o Xbox. E ele viu que tava pegando sinal. Então ele pensou, ah, vou andar por aqui, ver se eu consigo achar de onde vem. O wireless do controle tem um raio de 10 metros, né? Que você consegue pegar o sinal do controle. Então o que ele fez? No dormitório deles, né? Ele ficou procurando de andar em andar, vendo o sinal. Quando ele ficava mais forte e mais fraco. E o sinal, ele pegava entre o quarto, o quinto e o sexto andar. Então, por eliminação, ele falou, ah, tá no quinto andar, né? Porque o quinto andar é onde o sinal tá mais forte. E ele foi indo, até ele achou, ele ficou bem de frente ao quarto, que o sinal tava mais forte. imagina pensou, a cena, né, velho? Tipo, ele andando lentamente, assim, aí... tipo, aquela cena de tubarão. Ele chamou, então... Ah, ele tinha que abrir a porta com chute, velho. Porra. Aí tapa na cara. Ele tá tapa na cara. A cabeça do cara que estivesse jogando. Não, mas aí ele chamou a diretoria, falou tudo lá, explicou, e eles foram lá, só que o cara não estava dentro do dormitório. Pegou o Xbox e voltou pro dormitório dele. Então o cara, quando chegou, ele deve ter pensado, roubaram o Xbox, eu roubei. Roubaram meu Xbox roubado? Com certeza, né, o cara deve ter sido expulso do... Sim, eu acho que ele foi expulso, sim, da faculdade, roubar dormitório. Tipo, você vê, né, com a tecnologia ajudando a pegar lá. Não, peraí, tecnologia porra nenhuma, a burrice humana, mais uma vez, porque o cara esqueceu de roubar o controle. Ele é muito burro, porque ele esqueceu de roubar o controle e depois que ele percebeu, ele poderia ter tirado o conector, mas não tirou. Mas você vê, pelo menos o cara foi esperto e procurou direto com o controle dele. A tática que funciona, né, se o seu Xbox é relativamente próximo a você. Então, vai lá, Rick, próxima notícia. Um fanboy de Xbox 360. Lá vem bomba. Não, ele fez uma coisa, assim, eu não sei se é maneiro ou se é creepy, sabe? Porque por um lado eu queria ter algo parecido e pro outro eu não queria. Porque olha só, ele fez um... Tá ligado aquelas salas de tipo sala de segurança. Quarto do Pânico. Fez só que de jogo, né? Sala de jogos, na verdade. Só que só tem um jogo, que é o Xbox 360 dele. Agora, o negócio é que a sala, ela é toda tematizada, tá ligado? Ela tem cores e temas e pinturas, tudo no jeito de 360. É um santuário da 360. Confiram, vai ter o link aí do vídeo. Então, vejam. E falando em fanboys, teve um fanboy também que fez um mod do Wii pra aquele Star Wars que saiu, o Force Unleashed. Dá uma olhada só no que ele fez aqui. É meio sem graça esse mod. Nossa, só essa luz vermelha dentro que é maneiro. Próxima notícia aí, Diego. Saíram algumas novidades pro Team Fortress 2. Segundo o anúncio feito no blog oficial do jogo, todas as estruturas feitas pelo engenheiro poderão ter upgrade e os espiões irão repor a invisibilidade ao recolher munição. No novo update, né, velho? Já está valendo essas modificações e o Spy tá cada vez mais... mais apelão. O Spy já era apelão, agora ele tá tipo mega, né, velho? Eu queria dar um recado pra comunidade brasileira de Team Fortress 2, é que vocês têm sorte de eu não poder estar jogando Team Fortress 2 no momento, sabe? Fodão, velho. O Rick é fodão demais, né, velho? Puta que pariu. Além disso, o próximo personagem que vai ter upgrades é o Scout, e as mesmas melhorias implementadas na Engine Source do Left 4 Dead, elas vão estar também em Team Fortress 2. Isso é muito bom, cara, né, velho? Puta que pariu, cara. Ô, velho, é uma Val. Mas eu estou bolado, porque o Scout, velho, fala sério, tipo, todas as classes que sobraram são mais legais de ter update do que o Scout. Ah, mas talvez por isso, talvez eles querem deixar ele mais legal. Olha só, minha próxima notícia aqui, né, já que falamos hoje de filmes, né, filmes baseados em jogos, vamos falar agora de um filme baseado num anime, né, assim, o mais controverso até hoje, digamos, né, que é o nosso querido Dragon Ball. Não é mais Dragon Ball separado, é Dragon Ball junto, espaço, Evolution. Agora não é mais Dragon Ball, né, cara, agora é outra coisa diferente. É, agora vocês não podem falar mais que não parece um anime, entendeu? Essa é a tática. Cara, isso aí é pra você, é um conjunto de palavras que você tem, que você pode escolher pra dar impacto, velho. Você pode escolher, sabe, Extermination, Degeneration, Revenge, não faz o menor sentido, sabe, você colocar isso, mas dá um clima, assim, sabe, cool, assim. É, ou pelo menos Dragon tenta, Ball tá, né? Precisando, entendeu? É, ou tá pelo menos tenta. Véio. Mas por que estamos falando desse filme baseado em anime no Knowledge News, né? Porque o AnimeCast já deu notícia de games também. Aí a gente tá... Ah, é verdade. Não. Como é esse AnimeCast? vamos ver agora quem manda aqui. É. Na verdade, não. Porque é o seguinte, na última Shonen Jump, né, que é a maior, mais popular revista ou livro de mangás, né, um mangá, um mega book de mangás lá, que você compra semanalmente. É, quase o tamanho de uma lista telefônica. Exato, né, cara? Porque lá os mangás, você compra assim, né, em grupo. Saiu uma página falando sobre o filme, né, que tá sendo bem noticiado até no Japão, né, cara? Mais do que eu esperava, porque... Ah, com certeza. Não, mas sim, sabe? Mas um filme americano, será que os japoneses, eles estão satisfeitos, assim, sei lá, sabe? Aí deve estar rindo muito. Nessa página, né, que mostrava as cenas do filme, algumas informações e tudo mais, no cantinho tava falando lá, Dragon Ball The Movie, aí, entre parênteses, o jogo que vai ser lançado juntamente com o filme para PSP. Olha só. Olha só, cara. Olha só. Você vê, o PSP tá carente de lançamento de peso e vai continuar carente de lançamento de peso. Se depender de Dragon Ball, não, vai continuar. Olha só, é um anime, tá? É um anime legal e tal. Uh-huh. Eles vão fazer um filme do anime e vai estragar o anime. No caso, a história, né? Não vai estragar o anime, mas vocês entenderam. Aí eles vão fazer um jogo do filme que foi baseado no anime, cara. Que é baseado no mangá. Olha isso, cara. Que é baseado na mente do Akira Toriyama. Nossa. Que é baseado no DNA que ele foi receber do pai dele. Cara, esse filme era o que os produtores de jogos de Dragon Ball precisavam. É, cara. Tipo, agora eles têm uma desculpa pra fazer 1 milhão de novos jogos, cara, com os personagens do filme, sabe? Tipo, desculpa Goku perfeita, do filme. Né? Tipo, não, agora vamos lançar jogo do Dragon Ball do filme, né? Goku Justin Shatwin versus Goku Super Saiyajin 3. Fred, vai lá, próxima notícia. A minha próxima notícia, né, sobre Halo, mais uma vez os fanboys aí mostrando seu valor, né, cara? Daniel Patrick matou sua mãe e atirou no pai porque eles tiraram Halo 3 dele. Que isso, cara? Sente a parada, meu filho. Olha só. É a história, né, que tá sendo divulgada, né? É que o Daniel Patrick, ele comprou Halo 3 escondido e aí ele tava voltando pra casa dele. Só que quando ele tava voltando pra casa dele com Halo 3, o pai dele, tipo, pegou o Halo 3 dele e confiscou, sabe? Tipo, não, você não vai jogar, não deixa ele se comprar, você não vai jogar. E aí, o pai dele escondeu reuniu lá, aí o Daniel Patrick foi lá, abriu o armário do pai dele, pegou o Halo 3, aproveitou e pegou uma 9mm que estava guardada lá. Deu um tiro na mãe e deu um tiro no pai. O pai não morreu e agora ele está em julgamento. Cara, a mãe tem nada a ver com o assunto, tá ligado? Ela tava lá fazendo comida. É, tipo assim. Depois disso, ele tentou forjar uma cena de suicídio, sabe? Tipo, como se o pai tivesse atirado na mãe e tentado se matar e tal. E aí o pai dele acordou, né? Ele tomou, sei lá, o tiro pegou de raspão, coisa do tipo. O pai dele acordou e ouviu o filho dele falando pra, sei lá, pessoas que chegaram lá na porta, preocupados, tá com barulho. Uhum. Falei assim, vocês deveriam vir aqui, não, não é uma boa hora, não. Meus pais tiveram uma briga feia e tal, sabe? Mas aí o pai dele gritou lá e tal, pediu ajuda. Aí o pessoal foi lá e ajudou ele e tal. Ele tá preso, já é velho, né? Já? Quantos anos ele tem? Ah, tem 17 anos, tem 17 anos. Diz ele que ele tá arrependido, né, de ter tirado. Ele estaria, ele estaria. Sabe porque ele tá arrependido de não ter acertado o pai dele em cheio, né? É. Aí o plano dele ia dar certo. Diz o advogado dele que a parada que aconteceu é que ele tava sofrendo um estresse psicológico muito grande, que ele tinha tido um acidente de snowboard. Porra nenhuma. Que deu uma infecção severa de estafilococos nele. Aham, estafilococos aí, ó. Diz o advogado dele que a parada é essa, sabe? Aí ele tava, tipo, perturbado mentalmente e fez isso. A culpa é do estafilococos, prenda o estafilococos. Será que ele tava jogando aquele snowboard ali? Imagina, cara. Sean White. Nossa, é mesmo. A culpa é do Sean White. Prendam o Sean White, matem ele. Sean White e seu estafilococos. Ao que tudo indica, tipo assim, o pai não guarda remorso do filho dele e, tipo, o filho dele tá arrependido, sabe? Uh-huh. Meu filho atirou em mim, na minha mulher, só que é a vida. E aliás, a mulher morreu? A mulher morreu, Ele conseguiu jogar? Ele tá jogando agora. Não. Assim, pela versão da história, né, tipo, ele deu tiro e tal, aí depois ele tentou forjar o suicídio, apareceram pessoas lá. Pelo que tá tudo indicando, parece que ele não conseguiu jogar, mas não ficou bem claro que não. Né? O que ele pode pegar, dependendo da idade dele, né, não sei como vai ser a parada lá, é uma prisão domiciliar. E se isso acontecer, vai jogar muito videogame. É verdade. Véi, então, é o que ele quer. Eu acho que é o plano dele, né, cara? Plano perfeito. Ô, Fred. Tipo, eu tô querendo ir pra escola, então vou ficar em casa jogando Halo 3 o dia todo. Fernando, vai lá então, próxima notícia. Então, próxima notícia, né, para as pessoas que estão aguardando o Street Fighter 4, né, novo jogo da franquia tão famosa. Eu estou aguardando o Street Fighter 4, espero bacana. Como sempre, né, claro, vai ter também a versão de colecionador. Uhum. A versão de colecionador que vai sair, vai ter, além de uma caixa toda bonita, fodástica, né, vai ter dois action figures, um do Ryu e não do Ken, sabe, do Ryu. Que beleza. E outro da Crimson Viper. Uhum. E além disso, com dois DVDs, um com trailers e outro com um anime de uma hora que vai ser um prequel do jogo. Olha só. Ou seja, vai ter uma historinha antes com o jogo, vai desenrolar e fechar a história, né? Vai ter isso tanto pro Xbox como pro PS3. O 4, ele parece que ele é prequel do 2, né, velho? Não parado assim. Aconteceu antes do 2. Ah, é? Street Fighter tem história? Ah, é que nem Soul Calibur. Soul Calibur tem história, beleza. Lê a história dele pra você ver, cara. Tipo, lê a história de Mortal Kombat, tipo assim. Nossa, isso pegou pesado. Cara, fala sério, não precisa. Mas não, tem. Eu sei que não precisa, mas tipo assim, eles tentam te mostrar ela, entendeu? Quando você, tipo, Mortal Kombat 4, quando você zera, você vai vendo os finais. Nossa, cara, dá um nó tão grande na sua cabeça. O que é isso? Não, é porque assim, tem, cada personagem tem um final, mas tipo, sempre tem o canônico, entendeu? É, mas a gente não sabe qual é o canônico, entendeu? Isso é o problema. Ah, aí você tem que ler da canoa, né? Vai lá então, Rick, próxima notícia. Dia 12 de dezembro saiu um kit de... É que tipo da Valve, de edição, né? Pra você modificar praticamente tudo que tem pro Fallout 3. Uh-huh. Um kit chamado GEC, que é Garden of Eden Creation Kit. Usando ele, você parece que pode modificar fases, armas, itens, diálogos, personagens. Criar um novo jogo, né? A Bethesda, ela lançou uma wiki, né? Uhum. Especial pra tentar dar uma ajuda de como é que usa esse kit, mas parece que ele é bem complexo e mesmo com a wikizinha fica meio só pra difícil, programadores, né? Então. Parece que não é pra qualquer um, não, né? Tem que dar uma estudada pra poder fazer a parada direito. E isso com certeza vai aumentar bastante a longevidade do jogo, ainda mais que é um jogo cheio de possibilidades, né? Uhum. Ah, não vai demorar nada pra sair histórias famosas dentro de jogo agora, né? Pra fazer Matrix, pra fazer, sei lá, Chapuzinho Vermelho. Cara, vai ter um monte de zumbi, como sempre. Ah, é, claro, né? Por que não? Tipo assim, cara, o que eles estão fazendo aí é basicamente falando assim, olha só, nós estamos te dando a engine e cria em cima dela, entendeu? Uhum, eles estão praticamente dando a engine de graça pra você criar, cara. Você criar um novo jogo, né, cara? Que você pode mudar tudo pelo jeito. É, e assim, criar um novo jogo já com a ajuda de ter muita coisa já resolvida com o jogo original, né? O que é mais fácil ainda. Bem, como é de se esperar, né? Isso aí é apenas para a versão de computador do jogo, né? Uhum. E não se sabe ainda se os mods criados, se as versões de console vão ter algum acesso a esses mods ou alguma coisa do gênero, né? Então, Diego, próxima notícia? Bom, como foi visto agora há pouco, né? Halo destrói famílias, mas olha só, une também. Olha só, que lindo. Como olha é que isso? É? Poxa! Uhum. O casal Desiree Labrada e John Henry vão se casar na Flórida com um casamento totalmente tematizado por Halo. Ah, meu Deus. Que isso, cara. Pois é, a cerimônia ela vai acontecer na Tronicon Tech and Game Convention em Orlando, no dia 17 de janeiro. Por que essa data? Porque 117, mês 1, dia 17, né? É o número de série do Master Chief. Olha só. Número de série, olha só. O tema do casório vai ser substituído pelo clássico tema da série Halo. No vestido de casamento da mulher vai ter o emblema de Halo 3. Nossa. E o oficial que vai realizar a cerimônia vai estar vestido a armadura do Master Chief. Puta que pariu, velho. Cara, você não tá não, velho. Ah, cara, tá não. Eu queria como ser convidado pra esse casamento. Como é que um noivo que não vai estar de Master Chief, cara? Não, cara, é muito mais badass é ser casado pelo Master Chief, velho. Ninguém, a partir de agora, sou oficial, cara, ninguém tem o direito de reclamar quando eu fizer um casamento tematizado com o Rei Leão também, velho. Quero nem saber, velho. Eu vou entrar pra fantasiar de Simba. O Simba vai te casar? Cara, é óbvio, é rapidinho. O padre vai estar vestido de Simba, né? Os padrinhos vai ser o Timão e Pumba. Os padrinhos são Timão e Pumba, né? Continuando, fanboys de 360 estão cada vez piores. Pior do que isso foi um cara que fez um enterro do 360 dele porque deu 3 headlights. Porra, velho. Dá uma olhada só nessa sessão de foto. Ah, menos mal, cara. Quando você começou a falar, eu pensei que ele tinha feito enterro do parente dele. O padre, né? Tipo assim, descansa em paz e tudo mais. E fiz de macetinho. Doido, velho. Cara, ficou bom, velho. Ficou muito bom. Então, que ele contou uma historinha, cara. E no final, o pai do 360 chega, que é o Xbox original. Ah, tá. Pra dar o último adeus ao filho dele. Que dó, velho. Então, é o nosso novo disco por aqui. Até o podcast do fim de semana, né? Tchau, esse aqui adeus, não tem. Tá. Não tem, mas ainda mais. Um relish ninja a todos vocês. Fred, oi. Você conhece os cavalos ninja? Não. Toma aí. Que doido, velho. Não tem condição de imagem, não, velho. Cara, eu quero ver você decepar essa cabeça de cavalo. É, vai lá. Cara, ela está mais bem preparada, velho. Acho que é um movimento reacionário contra as coisas que eu tenho falado. Cavalos ninja vieram para se vingar. É, eu vou ter que tomar mais cuidado de agora em diante. Obrigado pelo aviso a todos vocês, né? Aí o Fred falou, peraí, já volta aí, daqui a pouco você ouve. Aí eu grito. O André vai chegar na casa do Fred e tá a cabeça decepada do Fred em cima do Aí do lado tipo um papel com a marca da ferradura, assim, mano.